Salvador, o Ocean Air 6251. Liga. Como ação é com autorização Guarulhos 320. Gente, agora ação da nação cobra 6251. Guardando seu escudo 6251 da Ocean. Não tem uma previsão para acionamento? Estou só 10 minutos, o 6251. Excelente. Pronto, 4, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, via PZU 14, Gruf, depois até PHZ. Decola da 10, rua direita, saída da Euleda, após Leda, voa direto Bridge. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5027. Autorizado 320 para Guarulhos, espera para Zulu 14 até Gruf, após o direto, autorizado até o Bravo até o Zulu. Decola da 90, Nazael Leda até Bridge. 19-8 é o controle, 18-6 torre, transponder 5027, o Ocean Air 6251. 6251, correto, reporte pronto. Reportará. 77, ciente, aguardo cada uma central da Vitória. Salvador, o Oceana 6251, no parte 3, posição 8, puxa pé estacionamento. 251, autorizado, passar. Passaremos. Para o táxi, a chama 6251, tem 107 UNOS, o táxi a bordo. É 251, via pátio principal, Índia Alfa, reporta antes que era pronto. Pátio principal, Índia Alfa, reporta pronto, a chama 6251. 251, autorizado ingresso à decolagem, o vento a 0,70 com 4 nós. Bom dia, objetivo. O 749, em KF, no Pinto 2, para Guarulhos, 340. 749, ciente, aguardo sua reação própria. Aguardando. Afirma, só um minutinho pra cópia. M251, decolar 241, controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, tá bom. Azul 41-77, cópia. Próximo, siga. Está autorizado, Vitória 380, na perícia 50. Decolagem da 10, curva direita, saída da EL, Leda. Após Leda, vou direto Bidev. Controle 19-8 e o transponder 5040. Autorizado Vitória, nível 380, autorizado 50, defalda 1-0, curva direita, anda L, transição Leda, após Leda, voa 10, controle 19-8, transponder 5040.